mais longe que a gente vá, a gente sempre tem que voltar ao começo. Esse é meu ponto de partida, o meu primeiro passo, a porta de saída onde se define a vida. Esse é meu ponto de partida, o tiro inicial, a linha principal onde começa a corrida. Esse é meu ponto de partida, o meu primeiro passo, a porta de saída onde se define a vida. Esse é meu ponto de partida, onde eu sempre vou estar, porque às vezes é necessário voltar. A gente volta outra vez, vai sem bater na porta, quase sem reconhecer o mundo à nossa volta. Tudo é tão diferente do que a gente deixou. Só lembranças vão ficar de tudo aquilo que passou. As coisas vão ficar de lado, hoje já não tem importância. Difícil ser inocente quando o mundo vive de ganância. A infância, ninguém escolhe crescer, é. Mas infelizmente se insiste em acontecer. O mundo ainda se mata pra ter um lugar ao pódio. Não tem admiração que não tem um pouco de ódio. Não tô pra ser quem não sou, sem atenção desnecessária de quem ostenta carro e pega os busos na rodoviária. Os outdoor brilha por toda a cidade, mas nunca deixei que isso fosse mais que minha vontade. Ignorei a bula e fugi dos padrões. Não fiz pra agradar, mas tá agradando porque é de verdade. Todo suor que eu derramei até aqui pra regar cada semente que eu plantei no meu jardim. Esperar a tempestade pra poder sair do luto, cultivar minha raiz pra hoje colher os frutos. Que eu não ligue pras opiniões, é diferente. Meus irmãos que estão comigo sabem o quanto é diferente fazer, se preocupando com o que os outros vão pensar. E quando eu esqueci do mundo, vi o quanto eu fiz diferente. Ainda sinto falta de cada um que partiu, cada palavra de cada um que me ouviu. Cada copo virado, cada celebração, cada braço apertado, cada aperto de mão. Dedico essa ao meu pai, não me deixe calar. Fiz essa pra você, espero que possa escutar. Dei meu primeiro passo por motivos meus, mas a força que você deu foi o que não me deixou parar. Dificuldades são bem mais do que se pensa de ouvir gente dizendo, e aí, será que compensa? Mas bem mais que os motivos pra deixar a minha crença foram amigos verdadeiros fazendo a diferença. Esse agradecimento a cada um de vocês, como nos velhos tempos que costumava fazer. Viver esse momento é o que me tranquiliza quando eu paro pra pensar e voltar a lembrar do meu ponto de partida, o meu primeiro passo, a porta de saída onde se define a vida. Esse é meu ponto de partida, o tiro inicial, a linha principal onde começa a corrida. Esse é meu ponto de partida, o meu primeiro passo, porta de saída onde se define a vida. Esse é meu ponto de partida, porque às vezes é necessário voltar. Eu queria dedicar esse som a meu mano de coração, Rafael Pereira, meu irmão Japa, Legítima Defesa, Família Gambiarra, MC Carioca, Tiliede, Anne Bom Tempo, Jéssica Pacheco, Jéssica Antiporte, Elisa Marques, Samara Oliveira, André Rodrigues, Banda Robô Gigante, Banda Fan House, LJ Cool, Brian Alves, JNR Beats, meu mano Mike, Leonardo Oliveira, VLin, Dimitri Maverick. Dedicar minha família, ao pessoal da internet que apoia, ao mestre, mentor, produtor e responsável por essa obra, Eric Magnus Magneto, e a cada representante do rap de Brasília, tá ligado? Porque isso aqui é DF. Vem com nós.